Gol 1168, dentro para 2000 pés, que nega 10 no 5 e ele é sexy da pista no 0 autorizado, informe estabilizado. Até 2000 pés, com 10 no 5, autorizado o X-Ray, não no 0, gol 1168. Estabilizado LS, X-Ray, gol 1968. Quente, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, gol 1168, passando Índia Serra, embaixo para baixo. Gol 1168, boa noite, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 70 graus, 03 nós. Livre pouso, gol 1168. No 168, solo 36, libera direita, solo 121, decimal 9. Direito 219, eu vou 1168. 662, essa é a identificação dessa via chegada por médio 1 para nível 050. Possibilidade de voo em TAP, 3662. TAP 3662, autorizada para o EGTAP. E TAP, descendo para 5000, TAP 3662. 662, desça para 2 mil pés, que é negão na 095, e ele é taxi autorizado em forma estabilizada. 2 mil pés, tá? 362, forma estabilizada. 3662, estabilizado. Tente, centro 3662, chame Torres, frequência 198, decimal 95. 1285, está 3662. Vim chegar para o Médio Uno para nível 050. Salvador, boa noite, 109B, o caso do Lu, calibrando 190 para 150. Glono 096, acendo identificação dessa via chegada por Med 1 para nível de voo 060. 060, vamos chegar. Chama 6310, sob vetoração, curve à esquerda na proa 054, intercept localizada nessa proa. 054 à esquerda, autorizado para o atendimento, Confirmo, desça para 2000 pés, QNH 1015. 2000 com 1015, QNH 096, desça para 2000 pés, que ele é legal no 015 e LS é autorizado. 2000 no 015, autorizado em LS. Chané 63, 1 no 0, complete a final e chame Torre Salvador 118, decimal 95. 95, 63, 1 no 0 da Chané. Torre Salvador, boa noite, Chané 63, 1 no 0, estabilizado, VLS 1 no 0. Chané 63, 1 no 0, boa noite, ponto autorizado, pistão 0, vento 1 no 70 graus, 04 nós. Uno 096, complete a final e chame Torre Salvador 118, decimal 95. 1895. 6310, solo 07, libere direito, chame solo 121, decimal 9. Boa noite, 1096, passando em terra, baixada abaixo. Boa, 1096, boa noite, foi autorizado, pistona 0, vento 160, grau 03, nós. Depois, 10, bom, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 096, solo aos 1-1, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita, 1-2-1-9, igual 1-0-9. voo 9081, acione identificação, desça via Abomed 1 para o nível de voo 050. Para o 050 via Abomed 1, voo 9081. Tan 3197, atualizando a linha, decolar pista no 0, vento 1, 60 graus, 039. Decolando no 0, 3197. O 9081, controle. Consiga, senhora. Retoração para procedimento ILS X-Ray da pistão no zero, curva esquerda, proa 060, seu limite ao localizador. Em caso de falha, reassuma a duna, desça 2000, completa